estabilizou, gol 8, o Nomeia. Gol no 8, Nomeia, completa final, chame a torre, 1895, tomou o polo. 1895, gol 8, Nomeia, obrigado. Salvador, gol 8, o Nomeia, na final, trem baixo travado, deck 3. Uno 8, Nomeia, livre pouso, toma 0, vento 1, 1, 0 graus, 069. Pouso na 10, gol 18, Nomeia. Bom dia, TAM 3520, identifique, está autorizado Duna para 2 mil pés, o ajuste 904, informe estabilizado na final. Duna 10 para... Uno 8, Nomeia, solo 35, solo 1, 2, 1, decimal 9, livrando a direita. Bom dia. Ótimo, boa noite. Uno 8, Nomeia, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, da Juliette, boa noite. táxi via Juliette, portão 2. Via Juliette, portão 2, de noite também. Bom dia, tá 3891, acione identificação, prode bomb para 4 mil pés, o ajuste 1014. Bom, 3520, está livre da inscrição de chegada. Da chegada, descendo direto para 2000, da 3500. estabilizou, tá? 3520. 3520, chame a torre em Salvador, 1895, tô bobosa. 118.95 graus, bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3520, tá passando em Indiaserra, baixado e checado. TAM 3520, livre pouso, vento 110 graus, 069. Livre pouso, 110, TAM 3520. TAM 3520, solo 50, solo 121, decimal 9, uma boa noite. 219, boa noite, TAM 3520. Paulo Salvador, boa noite, TAM 3520. Boa noite, 3520, táxi via Alfa Juliette, portão número 3. Alfa Juliette, pro número 3, 3520. Está livre a final do ILS X-Ray, para 2.000 pés, só existe 1014, informe no localizador. Ok, 2014, posso passar pela abaixo do Bateu? Hello? Está livre, então 3891. Ok, deixando para 2.000, só amará estabilizado, então 3891. estabilizou na LF, tá 3891. 3891, não chama a torre, frequência 118.95, tem uma bolsa. 18.95, obrigado, bom dia, até mais. Torre Salvador, bom dia, TAN 3891, sinal do ILS X-Ray, baixado e travado. TAN 3891, boa noite, livre pouso, pistão a zero, vento 1 a 0 graus, 06 nós. E livre pouso na zero, TAN 3891. TAN 3891, no solo